cientistas alemães, genéticos, zoólogos, criaram uma Venus Cat People. Saíram atrás da pulsação perdida no sangue da mais remota felina. No meu corpo corre a espuma do sangue de antigas leopardas sedutoras. Felina adrenalina pré-histórica. Felina adrenalina pré-histórica. Cat people, cat people, cat people, cat people. Sou aquela cujo corpo é sonho. Sou aquela cuja alma é sonho. Sou aquela cujo corpo é sonho. Sou aquela cuja alma é sonho. Desejada fração do eterno feminino. Histórica.